Distribuição Columbia TriStar Home Video. Nunca fale com estranhos. Acho que o sexo é superestimado. Não acha? Versão brasileira Master Sound. Não, acho que não. Você perderia o emprego, não é mesmo? Adoro essa cicatrizinha na sua boca. Minha mãe conversava comigo sobre o sexo. Ela dizia, tente sempre transformá-lo em um ato de amor. Nunca tente se impor a ninguém. Eu nunca me impus. A polícia tem uma testemunha ocular do último homicídio e afirma que você foi identificado por ela. É, uma adolescente viciada em crack que precisou de uma pedra de óculos novos para me apontar na fila dos suspeitos. E o que acha disso? Não sei por que estão fazendo isso, não sei por que estão querendo me incriminar. Com que frequência sofre de ataques de amnésia? Eu não me lembro. É brincadeira. Eu estou aqui a pedido do tribunal. Minha função é avaliar se você está capacitado mentalmente para ir a julgamento. Fale dessas vozes que você ouve. Essas vozes vêm de dentro da sua cabeça ou elas vêm de fora da sua cabeça? De fora. Às vezes ouço vozes que vêm da televisão e me mandam fazer coisas. Todos os tipos de coisas. Curioso. Por quê? Isso faz diferença? Que tipo de diferença? Se eu tenho TPM, distúrbio de personalidades múltiplas. Isso faz parte. Mas sou eu quem deve fazer as perguntas, Max. Você é uma mulher muito bonita. Para uma psiquiatra. Obrigada. Nosso tempo se esgotou. Nosso tempo se esgotou? Não, foi o seu tempo que se esgotou. O meu tempo não se esgotou. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu acho que você não entendeu a gravidade das acusações que fazem contra mim. Eles acham que eu sou um monstro e querem me amarrar numa cadeira elétrica. Até a próxima, Max. Você não precisa gostar, basta sentir o impacto da obra. Uhum. Uau! Eu passei a tarde inteira com um cara que faz esse tipo de coisa de verdade. Uhum. Eu vi as fotos da obra dele. Oh, ele tem fotos? Então manda ele assinar, ele pode ganhar uma fortuna. Você tem razão. Este mundo é sórdido. Sabe, você fica muito bonita quando está mórbida. Vem cá. Estas são as últimas peças. Vê alguma coisa que toque o seu coração? É só que é tudo divertimento. É o único valor que a gente reconhece. É ou não é? Isso é verdade. Garçom, mais um tranquilizante para minha amiga. Você está cheirosa demais. Estou sem perfume. Eu duvido. Você sabe que não passa disso, Sarah. Tudo se resume no olfato. Isso é opinião sua. Quando a gente para pra pensar, é isso que somos mesmo. Não passamos de animais com bips. Sabe, talvez tudo se resuma mesmo no olfato. É. E você tem cheiro de um amigo que mora lá em cima. Ah, é? Eu não tinha cheiro de amigo quando você se mudou para este prédio, não é? Isso foi só uma noite. Eu estava bêbada. Quer dizer que existe um estado de redução da consciência facilmente alcançável que me torna terrivelmente atraente para você. Estou certo? Você não desiste, não é? Não, eu sou um amigo excitado. Ah, qual é? Já faz mais de um ano que aquele cara te chutou. 11 meses. E o Benny não me chutou. Ah, seja o que for, você tem que superar isso logo. Não, eu não quero superar isso logo. O fato de eu não querer um relacionamento amoroso neste momento não é patológico, é opção minha. Mas quem foi que falou relacionamento? Eu só quero é transar. Boa noite, Cliff. Oi, Maura. Bom dia, doutora Taylor. Me dá 5 minutos antes de passar as ligações? Certo. O réu é filho único. Um primo já esteve internado em um hospício. Contudo, ele exibe sintomas de personalidades múltiplas. Ele disse que não faz ideia de como foi parar em certos lugares. O que é? O doutor Wabash vem lhe fazer uma visita. Wabash? É, o advogado de Max. Ah, certo. Ele marcou hora? Sim, você falou com ele ontem. Sente-se, senhor Wabash. Em que posso servi-lo? Meu cliente acha que não gosta dele. Está achando que não será tratado com justiça. Pode dizer ao Sr. Chesky que vou ser tão justa e objetiva quanto ele tem todo o direito de esperar. Mas o que está acontecendo? Tenho direito a informações? Ainda não terminei a minha avaliação. O que há para avaliar? Esse cara é totalmente esquizofrênico. É um caso de Jekyll e Hyde. Acho que está confundindo esquizofrenia com personalidades múltiplas. Como assim? Eu estou dizendo que ele pode ser esquizofrênico ou pode estar sofrendo de DPM. A menos que esteja mudando a história da psiquiatria, ele não pode ser ambos. Então você está dizendo que ele está fingindo para conseguir se safar. É isso mesmo que está dizendo? Acontece que eu não posso concluir nada antes de terminar a minha avaliação. Doutora Taylor, vou ser totalmente franco com você. Eu acho que por ser mulher, pode estar com preconceitos contra meu cliente. Que pode ter certas reservas pessoais quanto ao estupro. Assim como pode ter certas reservas pessoais quanto à castração. Desculpe. Desculpe você. Pode pegar. Você primeiro. Não. Não por quê? Má escolha. Não fazem um bom cabernet. Fazem um bom Pinot Noir. Um bom Pinot Noir nacional? Não. É uma grande contradição. Você já bebeu Calera? E você, Latache? Quer beber? Não. Obrigada. Não sabe o que está perdendo. Não conheço você. Ah, meu nome é Tony. Tony Ramírez. É, senhor Ramírez, somos estranhos. Meus pais sempre me ensinaram a não falar com estranhos. Se você não falar com estranhos, nunca vai fazer amigos. Ah. Mora neste bairro? Não. Será que é uma coincidência? Lembra de mim? Nós conhecemos a sessão de vinhos. Tony. Tony Ramírez. O snob dos vinhos. Como esqueceria? Geralmente não faço isso, mas acabo de me mudar para cá e não conheço ninguém. De onde vem? De Porto Rico. Eu acho que estou um pouco ansioso para fazer amigos, entende? Ah, é mesmo? Está vendo aquela mulher ali? Por que não tenta fazer amizade com ela? Porque... Ah, tá tudo bem, tudo bem. Eu vou admitir. Eu te acho incrivelmente bonita. Se acha que eu estou te incomodando, se você acha que eu estou sendo muito inconveniente, pode dizer, eu vou embora. É agora, sua última chance. Antes que a gente volte a se esbarrar no estacionamento. Em que ano? Bom, estava esperando que fosse este ano. Talvez até esta noite. Eu estava falando do Latache. Ah, 61. Escuta, será que eu tenho cara de quem se vende por uma boa safra? Parece que... precisa ser conquistada. Oi, dona. O que é que você diz? Diga sim. Diga sim. Meu telefone. Me liga. Podemos ir, dona? Ah, acho que sim. Sara. Deus, quase me matou do coração. Desculpe. Eu te liguei o dia inteiro. Era a secretária eletrônica que atendia sempre. Você não vai dar um abraço no seu pai? Você está bem? Sim. Tenho que limpar isso antes que os vizinhos reclamem. Então, há quanto tempo está na cidade? Eu cheguei hoje à tarde. Só vou ficar uma noite. Tenho que falar com os clientes e amanhã eu vou embora. Me desculpe, chegou numa hora não muito boa. Eu preciso sair e ainda tenho que me arrumar. Você não vai ao menos me oferecer uma bebida? Eu não tenho bebidas em casa. Se soubesse que viria... Você era uma garotinha tão meiga. Tão bonita. Eu estava pensando em dormir no sofá esta noite. Cada dólar é importante no momento. Olha, me desculpa, Henry, mas não é conveniente. Não é conveniente? Mas que família! Por que é que você não me chama de pai? Eu acho que não está sendo razoável. Você aparece aqui de repente, eu não te vejo há não sei quanto tempo... O que quer que eu faça que mude meus planos? Acho que você não gostou muito de me ver. Sou um homem doente, meu anjo. Eu não vou viver eternamente. Eu estou feliz em ver você. Já tem planos para o Natal? Eu posso fazer a festa aqui, assar um peru. Não precisa se incomodar. Toma. Pelo menos posso pagar o seu hotel. Você não precisa fazer isso. Liga pra mim. A gente pode sair. Até logo, anjo. Preciso de vodka. Mas eu não tenho. Ah, é claro que tem. Qual é? Não, não tenho, não. Mas eu vi, tem uma garrafa no... Oi. Você vem, Cleve? Eu já estou indo. Eu não tenho vodka, detesto vodka. Mas ela adora vodka. Ah, ótimo. Ela tem idade para beber? Sobre o que conversam? Quem disse que a gente conversa sobre alguma coisa? Existem outras maneiras de um homem e uma mulher se relacionarem. Ah, tá. Podem cheirar um ao outro. Voilà. Deve ter sido presente de alguém. E de quem seria o presente? De Yeltsin? Bom, obrigado por não ter vodka. Você salvou a minha vida. Alô? Ah, oi. É claro que me lembro. Latasha, 61, um ano inesquecível. Seria ótimo. Mas por que não devo deixar o elevador me assustar? Tudo bem, último andar, 63. Ótimo, tudo bem. Te vejo amanhã à noite. Tchau. O que é isso? Um encontro? Uma degustação de vinhos. E para quantas pessoas? Duas. Latash, 61. Você é má influência. Muito má. Aqui estou eu, me embebedando. Com um estranho. Estranho. Você entendeu. Precisa de mais vinho. E nunca mais teve notícias dele? Nenhuma palavra. No minuto eu estava noiva e ia me casar com Benny. No seguinte ele foi embora. Então ele fugiu? Abandonou você? Nem bilhete deixou. Nada. Mas que coisa, não? Então, exatamente o que um consultor de vigilância faz? Mais ou menos o que o nome diz. Guarda-costas? Eu comecei assim. Agora vendo sistemas de segurança. Sistemas de alarme para carros, sensores de movimento... Eu acho que minha função é fazer com que as pessoas se sintam seguras. E é bom nisso. Você acha? Acho que nada de mal aconteceria tendo você por perto. Gostei disso. Obrigado. Você é de Nova York? Não, eu sou de Albany. Nunca mais eu voltei lá. Minha mãe, ela morreu quando a gente ainda morava lá. Morreu? É, acidente de carro. Eu sinto muito. Eu praticamente não me lembro de nada. Fui criada por uma tia em Nova York. E o seu pai? Ele estava sempre ausente. Era caixeiro viajante. Não parava em casa. Que vida solitária. É mesmo. Mas eu nem notava. A única lembrança que tenho da minha mãe é ela lendo à noite para mim. Ela costumava se deitar comigo na cama. Eu me lembro dela. E sinto saudade. Ei, ei. Desculpa, eu tô sendo ridícula. Fica bem assim. Sendo ridícula? Não sendo tão controlada. Tá diferente hoje. O que é? Sua vida sexual melhorou? Bom dia, Max. Pensei que não fosse te ver nunca mais. Pensei que já tivesse decidido a meu respeito. Por que pensou isso? Você é uma pessoa muito sentenciosa para ser psicóloga. Foi por isso que seu advogado veio me visitar? Ele é um grande idiota. Eu disse que não ia adiantar. Não ia adiantar? Eu disse a ele que você não é o tipo de pessoa que se deixa intimidar. E estava certo. Ótimo. Você tem princípios e eu gosto disso. Se houvesse mais gente como você, esse mundo seria melhor. Max, eu quero te fazer mais umas perguntas sobre essas vozes que você diz que ouve. Que eu digo que ouço? Bem, você está sendo sentenciosa e nem desconfia disso. E isso não é bom, Sarah. Não é justo! Você tem toda a razão. Me desculpe, vou modificar a pergunta. Faça isso. Mas eu vou continuar sabendo que você não está do meu lado. Eu não estou do lado de ninguém. Ah, não, Sarah. Se você não está comigo, você está contra mim. Sarah, me deu vontade de ligar, sabe? Eu estou louco pra ver você hoje. Então eu vou te buscar às 7, tá bom? Ah, a propósito, é o Tony. Tchau. Ela quer o tigre. Não, não, não, não. A girafa. Ah, aí está ela. Obrigada. Gracinha. Pensei que fosse querer o tigre. Acertinho o tiro. Ah, ainda bem que eu não sou psiquiatra. Ainda bem. Acertinho o tiro. Acertinho o tiro e ganhe um bichinho. Onde aprendeu a atirar? 3 tiros por $1. Acertem os tiros. Eu fui policial. O quê? Eu fui policial. Acertem os tiros em Porto Rio. Um bichinho de pelúcia. Acertem. É mesmo? Que surpresa. É você, amigo, que também tem a sorte, hein? É, e por que lá? Sorte, amigo. Quem vai ser o próximo? Horário. Que tal? Né? Que tal tentar novamente? Que tal você atirar no resto, hein? Ah, não. Ah, sim. Vamos lá, vamos lá. Não, não, eu detesto armas. Mas é de brinquedo, não tem problema. Vamos, tente. Vamos, vamos, vamos. Não gosto disso. Vamos lá, eu vou te explicar. Gosta assim. Isso. Não, não, espera aí. Tem que pegar dos dois lados. Atenção. Eu agora não sei mira, atirar. Mira aqui e ali. Tá vendo? Agora vai. Atira. Mata o palhaço. Vai. Atira. Pode atirar. Aí! Sara, o que é isso? Sara, vem cá. Vem aqui. Meu Deus, o que aconteceu? Você quer que eu chame um médico? Não. Pode se levantar? Eu não sei. Tudo bem. Vem comigo. Vem. Isso. Aqui, fica em pé um pouquinho só. Se encosta na parede. Isso. Só um segundo. Fiz chá de camomila para você. Um tira que faz chá de camomila? É, isso aí. Tony, você me mandou flores? Flores? Não, não. Eu devia mandar? Não. Eu queria ter mandado. Queria mesmo. Eu queria ter mandado. Pode ser um outro admirador. Acho que é melhor eu ir embora. Sarah, é um modo gentil de me dar o fora? A gente devia ir mais devagar. Quer dizer, parar? Quer dizer, é difícil para mim confiar nas pessoas. Para mim também. Então, eu vou embora. Você quer ir? Uhum. Ótimo. Vai. Fique à vontade. Só que eu não entendo o que é que está acontecendo. Não grite comigo desse jeito. Eu não entendo você, Sarah. Num minuto você se joga em cima de mim, mas no seguinte você me repele. Eu não me joguei em cima de você. Mas é o que está aparecendo. Ah, vai se ferrar. Vai se ferrar você. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Está esquecendo uma coisa. E o que mais? Sarah Taylor. Sessão D, página 6. Maura? Sim, doutora Taylor. Sabe alguma coisa sobre esse bilhete entregue em mãos? Estava junto com o resto da sua correspondência. Partes do Nordeste ontem, resultando em estradas bloqueadas em vários estados do litoral leste. O pessoal do Departamento de Estradas trabalhou a noite inteira em várias... Vem cá, Sarina. E os bombeiros estão trabalhando... Ah, comida. Agora uma de nossas principais manchetes. O acusado de assassinatos em série, Max Chesky, continua preso aguardando julgamento enquanto a defesa alega que ele não é culpado porque é doente mental. E ontem, a única testemunha da acusação morreu de overdose de crack. Após os comerciais, vamos saber por quê. Tia, a senhora não me entende. Eu não sei que você não está conseguindo entender o que eu estou falando. Eu estou falando da minha carreira. Não, não está. Essa não é a verdade. Você não compreende certas coisas. Eu vou sair. Classificado sessão D. Sabe sobre isso, Wabash? Eu não vou tolerar ameaças. Ameaças? Recebi flores mortas entregues na minha porta. Meu próprio obituário publicado no jornal. Então é meu cliente. Da última vez em que vi Chess, ele disse, se você não está comigo, está contra mim. Ele está preso, tá legal? Segurança máxima. Pelo amor de Deus. Ah, me diga que ele não tem amigos aqui fora. Eu falo com esse cara todo dia. Se estivesse tentando fazer uma palhaçada dessa... Ai, como é que ele iria saber? Se realmente sofre de personalidades múltiplas, uma personalidade não faz a menor ideia do que as outras estão fazendo. Então está mesmo insinuando que Max está fazendo coisas que ele nem sabe que faz? Isso é ridículo. Ridículo? É toda a base da sua defesa, não é? aqui deveria ser camarão frito, sei lá. Sarina, o que, que você acha, hein, gatinha? Oh, minha gatinha. Você devia consertar aquele aquecedor velho do banheiro. Tem chave de fenda? Ah! Meu Deus! Não, espera aí, espera aí. Espera aí. Espera. Estar com você, fazendo comida para mim. É, incendiando o apartamento. É, tudo isso. Eu não queria estar em outro lugar. Vamos pedir comida fora? Por que não saímos? Não. Para. Alô? Ah, oi, Henry. Tony está emperrado, precisa empurrar. Tá. O quê? Ah, você sabe que eu não me sinto bem te chamando de pai, eu já te disse. Natal? Eu ainda não pensei nisso. Não, eu não mudei de ideia. Olha, é que agora não dá para falar. Eu posso te ligar depois? Eu estou com visita. É um amigo. Por que não me liga mais perto do Natal? Eu falo com você depois. Tchau, Henry. Eu posso te ajudar. No quê? Com a ceia de Natal. Quanta gentileza, Tony. Mas não vai ser legal. Eu ia adorar conhecer seu pai. Não ia, não. Ele é um porco. Ah, me desculpa, eu não queria dizer isso. É que ele... Ele de repente quer minha atenção depois de tanto tempo, sabe? Ele passou anos ausente quando eu era pequena. É esse aqui? Seu ex-namorado? Ele sim, é o Benny. Nem sei por que ainda tenho essa foto. Belo carro. Por que é que você acha que ele... O quê? Por que ainda tem essa foto? Nossa, Tony, será que dá para mudar de assunto, por favor? Por que você força tanto a barra? Eu forço? É, parece que quer saber tudo a meu respeito e eu nem sei nada sobre você. Nada. Atenção, pavilhão B. Dentro de 15 minutos, encerramento da hora de leitura. Dentro de 15 minutos, encerramento da hora de leitura. O que você acha da pessoa que matou e mutilou essas mulheres? Deve ser louca. Muito, muito louca. Alguém que não sabe a diferença entre certo e errado. E você sabe? Se eu sei, metade do mundo não sabe. É um conceito ocidental. Os budistas têm um ditado. Se encontrar o seu mestre na estrada, mate ele. E o que significa para você? Significa que eu não tenho mestre nenhum. É isso que significa. Atenção todos os detentos. 5 minutos para o sinal de recolher. Tchau. Repetimos. 5 minutos para o sinal de recolher. Sarah? Oi, Doris. Espero, eu tenho um pacote para você. Estava ali fora, na porta da frente. Viu quem deixou? Não, eu cheguei do trabalho e ele já estava lá. Obrigada. Adivinhe quem é a próxima. Acho que devia contratar um detetive particular. Este é exatamente o tipo do caso em que geralmente são eficientes. Mas como assim? Ah, geralmente alguém que você conhece, um amigo, um colega de trabalho, talvez até o seu namorado. Normalmente basta uma advertência para eles pararem com isso. Com licença, por que não me ajuda? Olha, aceita o meu conselho e contrata um detetive particular. Eu vou te indicar um bom. Quero que vá para casa, descanse um pouco e pense no assunto. Mas eu estou com medo de ir para casa. Você não sabe como é? Tenho certeza de que é terrível. Não, não tem, não. Detetive Spades? Você não sabe de droga nenhuma! Agora não é um bom momento. Eu posso ligar para você depois? Não, eu vou subir. O que houve? Você não sabe? Sei o quê? Alguém matou minha gata. Sinto muito, sinto muito. Não. O que foi? Não toque em mim. Mas o que foi? Ai. Onde estava ontem à noite? Hã? Eu precisei de você. Eu estava fora da cidade. Eu fui a Boston. Você sabia disso? Não sabia. Sabia sim. O quê? Sabia e eu disse que ia. Ei. Não disse não. O que está vendo? Quem é esse aí? É o Cliff. Ah, você é o Cliff. É, eu sou o Cliff. Sabe, ela disse que não é um bom momento, cara. Ou você é surdo? O que esse palhaço está fazendo aqui? Ele está cuidando de mim. Ele é meu amigo. É, É. Um amigo bem íntimo, né? É, sou sim. Vamos esclarecer as coisas, tá legal? Desde que entrou na vida de Sarah, você... Olha, não faz isso, não. Não faz isso, não, cara. Não fazer o quê? Tocar em você? É, não encoste em mim. Desde não encoste em mim. Olha aqui, desde quando você sai entrou perto, na vida de Sarah, tem acontecido coisas muito ruins. Sai de perto de mim! Tony! Sai daqui! Tony! Sai! Tony, sai daqui! Sai! Cai fora daqui! Ai, você tá maluco, é? Sai da minha casa! Esse cara é um abusado, sabia? Um abusado! Não, o abusado é ele! Eu sei que você está muito nervosa, tá bom? Eu estou muito nervosa, alguém matou minha gata! Eu sinto muito, eu já disse que sinto muito! E não grita comigo! Você está pensando que fui eu, não está? Que fui eu que matei sua gata? Não, não. Acha sim. Eu estou mal. Eu também. E eu sinto muito. Eu queria que confiasse em mim. Eu queria que confiasse em mim. E esse tal de Tony? Há quanto tempo você namora ele? Ah, há quase um mês. Mas estou dizendo, não acho que seja ele. Eu não estou dizendo que seja ele, mas acho que devemos começar tirando ele da lista. Isso é loucura. Desconfiança é uma coisa horrível. Mas o que está acontecendo com você também é. Namorar nos anos 90. Ainda bem que eu não namoro. Mas preciso de $2.000. De adiantamento. Acho que estou me apaixonando, mas antes disso preciso verificar se ele não é um psicopata. Ah! Isso é inato. O quê? O que diz? Disse que é um talento inato. Ainda bem que está do meu lado. Se é que ainda está. Olha, não sei o que dizer sobre aquela noite. Não diga nada. Eu sinto muito. Vamos tentar de novo? Pensei que não gostasse de armas. Eu superei isso. Sabe, você que é doutor, me diz uma coisa. Como é que se aprende a confiar? Como se aprende a confiar? É uma boa pergunta. Tinha um exercício de terapia de grupo que a gente fazia, em que os pacientes se alternavam caindo para trás, um segurando o outro. Vamos fazer. Não. Vamos fazer, quero sim. Fazer. Vamos fazer. Tony! Eu vou cair, eu tô avisando. Você é pesado demais. Você é mais forte do que pensa. Eu tô avisando, eu tô caindo. Ah! Eu segurei você. Segurou, sim. Não acredito, você confiou em agora mim. Agora é sua vez. Não. É, sim. Não, eu não... Eu tô aqui. Eu não quero. Você quer, sim. Estou com medo. Eu também. Mas isso não vai me deter. Precisa mesmo ir a Boston amanhã? Preciso. Mas não gosto de deixar você nem por um dia. Tony, tá falando sério? Eu te amo, Sarah. Eu também te amo, Tony. Doutora Taylor. O seu pai na linha 2. Diga que estou em reunião. É a terceira vez que ele liga. Maura, diga a ele que estou em reunião. Ah, desculpa. Ei, cuidado. Doutora Taylor, o Tony disse alguma coisa a respeito de viajar? Disse. Ele vai a Boston a negócios. Pois eu acho que ele é alcoólatra. O extrato do cartão de crédito diz que ele gastou 700 dólares em uma loja de bebidas de uma vez só. Olha, tenho que desligar. Vou confirmar minha passagem. Passamos o dia inteiro aqui. Ele pesquisou na biblioteca, no jornal local, no cartório de registros, esse tipo de coisa. Não, eu estou em Albany. É, estou em Albany. Ele não... Não embarcou no avião para Boston. Por que ele não me contou? Por quê? Algum problema? Eu sou de Albany. Está brincando? Ele está embarcando para Nova York. Tem que pegar um avião. Chegada para 33 em Albany. Desembarque de passageiros, portão B. Prepare-se, Sarah. Parece que ele tem mulher. E uma filha. Tem uma garotinha aqui de uns 5 anos. Estou morrendo de saudade. com acidente com arma. Por que botou a tranca na porta? Estava com medo. Por que demorou tanto? Eu estava ligando para a central, eles me biparam. Eu não posso ficar. O quê? Eu preciso ir, é uma emergência. Não. Não. Não vou deixar. Eu estou brincando. Foi tentativa de homicídio, doutora Taylor. E não estou só falando do seu amigo, o Sr. Radisson. Examinamos o seu aquecedor. Alguém soltou os parafusos. Acho bom você conversar com Tony Ramírez. Se cuide, doutora Taylor. Boa noite, senhor. Obrigada. Estava preocupado com você. Ah. E isso te dá o direito de invadir minha casa? Eu acho que não. O que é que você está fazendo? Chamando a polícia. Me dá o telefone, Sarah. Me dá não, o telefone. Por favor. Me dá o telefone, Sarah. Não faz isso. Ainda não. Temos que conversar. Por que está fazendo isso comigo, Tony? Acabou, Sarah. Acabou. Por favor. Por favor, não me mate. Espera aí. Espera aí. Se afasta dessa bolsa. Não mexe nessa bolsa. Não mexe nessa bolsa. Larga isso. Larga isso, mulher. Eu vi o arquivo, Tony. Sei que está me perseguindo desde o começo. Sabe que não era eu. Se não era você, por que não posso chamar a polícia? Pode chamar. Chama a polícia, anda. Anda! Por que você fez isso? Por que você foi a Nova York, hein? E quem é aquela mulher? Quer saber a verdade? Quero. A mulher de Nova York era minha prima. Também é irmã de Benny. Benny Martin. O que o Benny tem a ver com tudo isso? É que a família dele quer saber onde ele está. Me mandaram aqui para investigar você. Quer dizer que todos esses Você é a única pessoa que sabe o que aconteceu com ele. Foi por isso que eu vim aqui. E você vivia me falando em confiança. Para descobrir o que houve eu com ele. Eu estava ficando apaixonada por eu você. Eu estou apaixonado por você, eu droga! Eu não acredito em você! Deve acreditar! Quer ver uma coisa? Não. Quer ver? Não quero, não. Eu coloquei uma câmera de vigilância no seu corredor só para descobrir quem era ele. Vem cá. Vem. Vem aqui. Olha aqui. É você, Sarah. Vive perseguindo a si mesma. Mentira. Precisa de ajuda. É mentira. É tudo mentira! Anjo. Você não vai embora. Você nunca Eu não vou deixar. Nunca mais vai tocar naquela criança. Não faça isso, Alison. Não me irrite. Meu Deus do céu. O que é que vão fazer comigo? Mamãe foi má e prejudicou o papai. Você tem que ajudar o papai a puxar o gatilho. Faça o que eu mandar. Bem, papai te ajuda. Minha mamãezinha está morta. Ela foi embora. Foi um acidente. Sim, foi um acidente. Foi uma dessas coisas terríveis que acontecem. Ela era muito pequena. Foi por isso que nunca conversamos a respeito. Anjo. foi acidente nenhum, não é? Você pôs a arma na minha mão. O que ela disse? Ela não sabe o que diz. Pensa que não me lembro do que houve. Do que fazia comigo toda noite. Pensa que não me lembro do som dos seus passos. Entrando no meu quarto. Toda noite. Por que me afastaram de você? Por que minha tia nunca deixava ver você? Enganou todo mundo. Mas não a mim. Sarah. Me dá o revólver. Olha a minha arma. Hã? Eu vou tirar daqui. E vou pôr no chão. Tá bom? Hã? Hã? Agora eu quero que faça a mesma coisa. Não vai atirar em mim, não é? Não vai me matar. Me dá o revólver. Confie em mim. Confie em mim. Estava tão interessado. Ele era um cafajeste inútil igual a você. Como todos os homens. Como todos os homens. Como todos os homens. Como todos os homens. Está tudo bem, Sarah. A gente resolve isso. Droga! Olha só o que você fez! Agora eu vou ter que engolir você de novo! Maldição, eu não aguento mais! Me desculpa. Me desculpa. Me ajuda. A culpa não foi sua, anjo. Vamos dizer a eles que você não teve culpa. Tem razão. Nunca tive culpa de nada. Por favor. Por favor, Sarah. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz com você. Acredita em justiça? Não. Por favor. Por favor. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, hã? Legítima defesa. Tony Ramírez deu vários tiros no meu pai e aí ele apontou a arma contra mim. Eu dei um tiro. Depois eu só me lembro de estar em pé perto do corpo de Tony com um revólver na mão quando o detetive Spades entrou no quarto. Não sei direito quanto tempo se passou, mas não posso acreditar que foram mais que alguns minutos. Muito bem, Sarah. Você pode assinar o seu depoimento, por favor. Imagine só ver o seu pai ser assassinado bem na sua frente. Ela tem que ir a julgamento? Eu não faço ideia. Não é fácil fingir o distúrbio de personalidades múltiplas. Seis meses Vejamos, depois. Por exemplo, o caso do assassino serial Max Chesky, recentemente condenado. Ele tentou usar o distúrbio como base para sua defesa. O nascimento das personalidades múltiplas é sempre decorrente de trauma na infância, geralmente envolvendo abuso sexual violento. No subconsciente, a criança cria outras personalidades que dividem o peso. O literalmente insuportável peso da vergonha, subjacente às lembranças reprimidas dos fatos da infância. Essas personalidades geralmente se voltam contra o criador, às vezes infligindo-lhe danos físicos. Eu não esperava por você tão cedo. A que horas começa o filme? 8. Vamos? Então, como está ficando a sua palestra? Boa. Acha que vai dar tudo certo? É, eu acho que sim. É um distúrbio muito, muito interessante. Nunca falei numa dessas convenções grandes. Ah, qual é? Vão adorar você. Tá. É tão bom ver você de volta ao que era antes, Sarah. Obrigada.